te falar. Junto com a voz, um soluço guardado, querendo chorar. Já tinha a mala arrumada, preparado para partir. E foi um adeus apressado que eu pude fazer. Quando eu fui te falar, junto com a voz, um soluço guardado, querendo chorar. Já tinha a mala arrumada, preparado para partir. E foi um adeus apressado que eu pude fazer. A última vez que eu te vi, tinha a mala já pronta pra partir. E foi com os olhos cansados da noite sem a última vez.